Olá, pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Nano, o podcast mais enxuto, mais fofinho, mais o podcast de bolso do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira. Eu sou o Rodrigo Trindade. Eu sou o Marcos Mate. Olha só. E Vitão Camilo. Eu sou. Por que que eu não tenho direito de falar porque, meu próprio nome? Porque você demorou pra falar, então eu tenho. Cara, isso é rápido, tem que ser rápido. Que tem isso, que... Porra. Cara. Esse é o podcast ligeiro do Nerdman. Ah, não gostei. Eu sou o Vitor Camilo. Então você pode falar o nome do episódio que eu não sei. Estamos aqui pra falar, claro, sobre do sétimo episódio de Game of Thrones, que é... The Broken Man. Que é... Quem você acha que é o The Broken Man, Vitão, já que eu te interrompi? Acho que isso é discussão pro final, mas acho que tá bem... Os paralelos com esse nome ao longo do episódio estão tão bem explícitos, assim. Eu só queria fazer um comentário que esse é o primeiro Nano cujo número do episódio do Nano não está emparelhado com o número do episódio... Do Game of Thrones. Porque esse é o Nano número 8 e a gente tá falando sobre o Game of Thrones número 7. Porque o Nano número 7, os amigos aí falaram sobre Uncharted 4. Uncharted 4. Azar de quem tem toque, né? O Henrique Arregão, que não está mais ouvindo a gente, não está mais conosco, deve estar tenso aqui. É, eu acho que ele não tá mais com a gente porque ele já tava prevendo que isso ia acontecer, né? Mas enfim. Pois é, o episódio começou de uma maneira diferente, né, do que a galera tá acostumada. Já aconteceu uma ou outra vez, mas começou, teve uma abertura antes dos créditos. Pois é, eu já tava lá cantando a trilhazinha do tema de abertura e daí foi, ué, não tem tema? Rodrigo... Eita, começou o episódio? O Rodrigo ele gosta das coisas estruturadas, né? Ele não sabia o que fazer. É, o Rodrigo Trindade ficou no vácuo aqui. Mas é, abertura pra revelar que o que já esperávamos, que sonhávamos, que... A gente previu isso no Shuffle número 15 sobre Game of Thrones, que o Sandor Clegane, o cão de caça, estaria de volta em algum momento. Exatamente. E sete episódios depois do início da temporada, ele apareceu finalmente. E ele trouxe com ele... Um machado. Um machado e um McShane, cara. Ian Cocksucker McShane, um dos maiores atores da HBO, né, cara? Com o Deadwood. Apareceu pra sua participação rápida, infelizmente, mas muito apreciada. É, eu gostei que foi rápido porque foi bem utilizado, assim. Sim. Foi um tiro certeiro. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de toda essa história com o Sandor, o que aconteceu com ele, mais pro final, né? Porque o que realmente acontece com ele é pro final, em termos de narrativa. Então, vamos pular pra Porto Real, né? Que foi o que aconteceu logo depois. Primeiro teve a cena com o Pardal e a Margaery. Uhum. Pra dar ao espectador a dúvida, né? Será que ela tá? Será que não? Será que ela foi... Mais um discursinho chato do High Sparrow. É, exatamente. Você tem que criar sua família. Foi um discurso feminista, muito, né? O Alto Pardal, ele tem uma visão progressista da sociedade como um todo. É. E é engraçado que dessa vez a Margaery tá toda bonitona ainda na prisão, né? Ela tá nos calabouços ainda lá da... Não, só que ela tá lá na aulinha de catecismo dela. É, ela tava lá de boa vontade. Ela voltou pro Red Keep, né? Pra Fortaleza Vermelha, voltou a ser rainha, ela tava lá com coroa. Sim, é verdade. Mas aí ela chegou de tarde e falou, amor, eu tô indo pra minha aula de catecismo, já volto. E daí não me espere pras noites de núpcias ou... E daí o padre lá do catecismo falou, então, você tem que ter um filho. É e depois ele isso. Falou, você tem que dar um jeito na sua avó, que essa avó tá criando os problemas aí. Tá fazendo merda. É. Tá olha, fazendo eu acho que esse é o primeiro professor de catecismo que fala pra neta dar um jeito na avó, né? E ele deixa claramente uma ameaça velada à Queen of Thorns, a Rainha dos Espinhos. É Rainha dos Espinhos em isso, português? Isso. A boa e velha dúvida. Tá na legenda. Pode ter que passar a escrever o nome que tá nas legendas nos caderninhos de anotações dele. E posteriormente elas se encontram, né, no episódio. Sim, exatamente. Sim. Aí a Marge tem todo o discurso, então, vamos lá, vovó, amor. Abraços deus, estamos aí, não sei o quê, toma essa notinha aqui. E ela tava assim, com a guarda-costa da igreja dela, que acceptam nela, que dava os castigos tanto nela como na Cersei dentro dos calabouços. Que é a famosa autora do shame. Ding, shame. Ding, ding, ding. Exato. Shame. Bim, bim. E como ela não podia falar abertamente a Queen of Thorns, Rainha dos Espinhos, que ia dar merda, ou que, na verdade, assim, a impressão que eu tive... Foi, ela entregou um papelzinho com uma florzinha, que é o símbolo dos Tyrell. Uhum. Pra mim foi uma clara mensagem à avó de que, então, eu tô só fingindo, tá? É, tipo, aquela dúvida que a gente tinha antes de, será que ela arregou mesmo, vai trabalhar junto com a igreja? Não, ela tá fazendo o esquema dela. E foi essa discussão que a gente teve na semana passada, né? Você achou, você tinha ficado na dúvida se ela tinha se convertido ou não, e eu... eu cravei isso. Falei, cara, não, depois de tudo que ela falou, depois de tudo que ela falou pro Loura, depois de tudo que ela passou, não tem como ela ter se convertido pra valer assim tão rápido. Sim. É, a princípio eu achei meio bosta ela ter dado pra avó dela um desenhozinho da flor, mas depois eu parei pra pensar que na verdade foi muito inteligente da parte dela, não foi assim uma coisa... Não foi tão gratuito da parte dos roteiristas, porque assim... Foi uma mensagem que só a avó dela entenderia que é uma mensagem, né? Uhum. É, pra quem não tinha entendido, desenharam pro telespectador também. Exato, mas é que eu tinha ficado pensando, tipo, pô, por que ela não escreveu um bilhete, né? Sim. Ah, não. Mas, mas em oposição a escrever um bilhete, ela só desenhar o símbolo da casa Tyrell foi uma mensagem muito mais inteligente. É que um bilhete seria um negócio incriminatório, caso alguém descobrisse. Exatamente. Uma coisa também é que, por que será que ela tá querendo se forçar fazer a encenação tão bem, que é por isso que ela não tá dormindo com o Tommen, ou ela tá com nojo do Tommen mesmo? Então, ela fala, estou sem desejo e tal. Eu acho que ela simplesmente não quer ter um filho com o Tommen pra não ficar presa, exato, né? Foi isso que me ocorreu. Mas eu gostei, porque assim, agora que fica claro que a Margaery não tá especificamente convertida, pelo menos você traz um pouquinho mais de mistério pra essa plotline, pra essa linha, de saber assim, quem que tá jogando o que com quem que tá... Qual que é o objetivo real da Margaery? Eu gosto de ficar um pouco no escuro, eu tava sentindo um pouco de falta disso. E o papo entre ela e a Rainha dos Espinhos, pra mim, não foi dos melhores. Mas a Rainha dos Espinhos teve um puta diálogo legal com a Cersei, né? Sim. Que elas interagiram antes até no episódio, foi uma cena que veio anteriormente, a gente antecipou a relação dela com a Margaery, que fazia mais sentido, né? E ela dá basicamente um sermão na Cersei e falou, meu, você cagou tudo. Cagou tudo e tô vazando por causa disso. A culpa de tudo que aconteceu até agora é sua. Ela falou a série inteira e botou a culpa na Cersei. Pois é. Tinha uma especulação na internet de que isso já foi quebrado na semana passada. Mas de que a grande informação que o Tormund teria revelado pra Cersei naquele diálogo deles, acho que no terceiro ou quarto episódio, teria sido de que o Tommen teria tido acesso à informação através do High Sparrow de que teriam sido os Tyrell que assassinaram o Joffrey. E de que então a Cersei teria tido acesso a essa informação através do Tommen. Vocês estão acompanhando? Uhum. Sim. Mas que a Cersei teria tido acesso a essa informação e de que aí ela estaria bolando um plano pra pegar o Tyrell pelas costas agora sabendo disso. E aí... Só que isso foi... Essa teoria já ficou mal das pernas, né? Depois do que aconteceu no Septo, no episódio do passado. Mas eu ainda tava com esperança que isso pudesse revelar tal. E eu fiquei quase esperando que isso fosse revelar nesse diálogo entre a Cersei e a Olenna hoje. Cara, mas pra minha tristeza não aconteceu. Cara, eu acho que se ela soubesse, ela mandaria o Montanha direto pra elas. A Cersei... da série é um pouquinho menos maluca que a dos livros, mas ela ainda é uma maluca do caralho. Sim. No mínimo ela mandaria eles serem presos. Essa é a única certeza que eu tenho. Se não fosse pra mandar o Montanha direto matar todo mundo, ia ser pra eles serem presos. Sim. Bom, depois de Porto Real teve o tour de a campanha eleitoral do John e da Sansa e do Davos, né, em busca de um exército no norte. Primeiro eles foram pros Selvagens, que eram uma galera mais gente boa com eles. Sim. Deu tudo certo. Teve um probleminha ainda, teve uma certa dissidência, mas eles conseguiram por causa do Tormund. É. Sim. A campanha eleitoral deles, como você falou, foi uma curva descendente, né, ao longo desse episódio. Eles começaram bem, porque eles começaram, pô, eles estavam com o Tormund do lado deles, que é visto como um grande líder pros Selvagens, né? Uhum. Talvez não um líder, porque, enfim, eles têm toda a questão de não ser um povo unificado e tal, mas é uma figura que todos os Selvagens, ao menos, respeitam. É um representante, né? É. E eu achei que ficou meio estranho, porque o gigante levanta e ele fala, Snow, e vai embora. E, tipo, aí os Selvagens interpretam isso como se o gigante estivesse passando pro lado deles. Eu não entendi qual que foi a mensagem subliminar ali. Cara, eu acho que pelo gigante falar já é o suficiente. É tipo, ele falou, Snow... E isso quer dizer assim, eu sei seu nome, eu gosto de você, eu estou do seu lado. Aliás, vocês sabem que esse cara que faz o gigante, que faz a captura de movimento do gigante, é o segundo montanha, né? Que é o... Ah, é? É o Ian White, acho que é o nome dele. Aqui é um cara que tem uma voz absurdamente grave, né? Sim, ele era... Como é que fala? Ele era o... É que ele era muito pequeno, ele era muito magro pra ser um montanha. Então ele era meio que o cabideiro que andava, que cavalgava, ele não era montanha. Aliás, é muito legal, se o ouvinte tiver interesse em procurar... tem um behind the scenes, que acho que, se eu não me engano, tá no canal oficial do Game of Thrones no YouTube, que tem um que é especificamente sobre as cenas do gigante. E que aí mostra todas a forma como eles usam a tela verde pra criar o gigante e tal. E assim, obviamente ele é aumentado digitalmente. Ah, não. Mas, é. Como assim? Desculpa, spoiler. Ah, mas ah, cinema, mas, viu? Mas assim, a maquiagem dele é 100%... É real, é 100% efeito prático. Não, e é muito legal porque tem umas entrevistas com ele, tipo, ele tá caracterizado como um, mas ele tá, tipo, de boa lendo jornal, assim, e ele é mó tiozão, é divertido. Além disso, da curva descendente, depois eles foram pra Ilha dos Ursos tentar recrutar uma galera com a família Mormont, que a gente tá acostumado, por causa do Jeor, que era o antigo comandante da Guarda da Noite. E o Jorah, né? E o Jorah, que é o filho dele. Que é o filho exilado, né? Que não é por acaso que ele tá do outro lado do mundo. Aliás, só um comentário, né? Todo mundo fala que, poxa, os Stark nunca se encontram e tal, não sei o quê, mas pelo menos eles estavam juntos no primeiro episódio. Eu acho que, tipo, a Casa Mormont, a gente hoje conheceu... Pela terceira vez a gente conheceu um novo membro da Casa Mormont e a gente nunca viu nenhum membro da Casa Mormont interagindo entre si, né? Na real, acho que a gente até já viu quatro, mas a... É tudo figurante. A outra filha dos Mormont, que batalha junto com o Robb, ela morre no meio da história e ela é mais uma daquelas pessoas que estão do lado dele que você não necessariamente sabe quem pois que é. Pois é, mas a gente viu ela, mas a gente não viu ela interagindo com outro, com um familiar dela, né? Sim, tipo, sim, é verdade. Acho que eles são comparação com os Stark, eles ganham no quesito desgarramento da família. É, só reforça o teu ponto, né? Que a outra irmã nunca esteve junto dos outros na série. Então, pra mim, a Casa Mormon foi o ponto alto do episódio por causa dessa menina. Eu achei ela sensacional. Muito a interpretação legal da menina. Exato. Ela... Não, eu gostei da firmeza dela, como ela falava. O Jon tentou, a Sansa tentou. Quem conseguiu dobrar ela um pouco foi o Davos. E no fim, ela acabou cedendo. E foi um momento engraçado quando perguntaram quantos homens, ela... 62. mas eu concordo com ele. Não sei se foi o ponto alto desse episódio, porque no geral eu achei ele muito bom. Sim. Acho que até o momento é o meu favorito nessa temporada. Louco. Sim, me lembrou bastante episódios de das temporadas anteriores, da segunda ou da primeira, que eram... Não sei, mas enfim, eu gostei bastante. E eu achei legal, tipo, olhar a Lyanna Mormont e pensar no paralelo com o Bran na primeira temporada, depois que o Robb sai de Winterfell, né? Até a carinha dela é bem parecida com o Bran naquela época, né? E, tipo, ela tá ali na mesma situação, na mesinha da sala dela, cercada dos dois conselheiros e recebendo gente que vai lá conversar com ela e tal, tipo... Só que ela é uma versão do Bran muito mais feroz e que demonstra muito mais confiança na função dela, né? Ela parecia estar mais preparada que o próprio Bran pro cargo. Sim, apesar de ser uma casa menor. E também é legal ver como o Davos é quem consegue dobrá-la, né? Sim. Os outros, tanto o Jon quanto a Sansa, tentam falar, então, a gente é Stark, eu sou meio Stark. É que o Davos, ele já é um cara labioso, como a gente ficou provado várias temporadas atrás, com ele falando com os caras do Banco de Ferro. É, mais uma vez, um dos muitos canais de análise de Game of Thrones que eu sigo no YouTube, eles um dia fizeram uma análise maravilhosa do Davos como um lobista perfeito. É, basicamente. Aliás, uma coisa, mencionando essa cena, ninguém levanta o ponto do Jon, né, cara? Ninguém fala nada. Tá, o que aconteceu com você? O que você tá fazendo aqui? Então, tem uma indireta, que o Davos fala que o Jon tá na Patrulha da Noite e tava disposto a morrer por todos nós. E, tipo, ele meio que deixa isso no ar. Ele não fala que ele foi revivido. Porque eu acho que as pessoas não acreditariam, né? É, mas aí também tem a questão de por que ele não é mais o Lorde Comandante. É. Eles vão tentar falar, sofreu uma tentativa de assassinato e foi embora. Mas até aí, eu concordo com isso, e também me incomodou, por exemplo, no episódio passado, o Sam, ele aparece lá e tem todo aquele conflito com o pai dele e tal, mas tudo bem, tipo, eles focam no conflito com o pai dele, mas em nenhum momento eles falam sobre a questão de que ele é um membro da Patrulha da Noite que tá indo se tornar um mestre que tem mulher e filho. É. Tipo, cara, isso... Por que você não fala essa questão? Isso é um absurdo, isso é um elefante na sala. Não, talvez... No do Sam, talvez faça mais sentido, porque ele é um filho de nobre e não pode ser morto de um jeito tão babaca, mesmo sendo membro da Patrulha da Noite. Ainda tem aquela hierarquia toda, ninguém é igual na Patrulha da Noite, como se pensa. E também tem um negócio, eu acho que vale mencionar, a mensagem provavelmente não chegou depois que o John morreu, para outros lugares, né? Ninguém ficou sabendo que ele deixou de ser o comandante, a não ser quem tava lá dentro, né? Uhum. E eu não sei se eles vão passar essa mensagem adiante. Mas aqui, tipo, o fato do John tá lá, pedindo exércitos pra casa Stark, usando um manto de pele que não é preto, ele tá ali declarando que ele não é mais comandante. Mas assim, a alegação que quebra a Lyanna Mormont é a seguinte, né? Que a ameaça real não são os Bolton. É a galera que tá vindo além da muralha, que são os mortos, né? Uhum. E é isso que faz ela ceder e oferecer a enorme oferta de soldados que eles têm. 62, uhum. Cara, 300 espartanos seguraram Termópilas por uns dias, cara. Mas enfim, mas aí seguindo. Aí depois de Bear Island, que foi uma cena muito legal, a gente teve... Eles foram pra... Qual que é o nome do castelo dos Glover? É Deepwood Motte? É, esse é Deepwood Motte, eu não sei, eu não lembro qual é em português. É, acho que é Bosque Profundo. É. Mas... Enfim, aí eles foram pra casa dos Glover, que não teve um final tão feliz assim, né? Exato. O Lord Glover, que não, acho que não é dito o prenome dele, mas ele fala que, enfim, ele lutou, foi fiel ao Robb, aí boa parte da família morreu, depois eles foram fiéis aos Bolton, os Bolton ajudaram eles, então eles não vão tomar parte na luta. É, basicamente... Passar bem, basicamente. A Sansa tenta dar uma de corajosa, falar, então, eu sou um Stark, vocês estão ligados a gente eternamente. Daí o cara fala, então, pelo respeito a vocês, saiam discretamente daqui. E a história, aquela história de o Norte se lembra, foda-se, né, cara? O Norte lembra, mas é, whatever. O Norte lembra, mas ele não se importa muito. Nessa cena, assim, eu gostei da Sansa se erguendo e chamando o cara, o Glover, chamando na chincha, chamando a resposta dele, aí quando ele volta e faz o discurso dele, cara, eu fiquei sentindo falta de pelo menos um discurso de resposta da Sansa, porque tinha coisas que ela poderia falar pra pelo menos não sair tão humilhada de lá, né? Mas era que assim, ela tá em uma posição de vulnerabilidade, né, que em outros momentos ela até esteve, mas não tão grandes, né? Nesse caso especificamente, eu acho que ela não tinha muito... poder de negociação pra bater de frente com o cara dentro do próprio castelo. E depois ela fica remoída, né? Fica xingando, ficando passivo-agressiva com o John lá no acampamento. No acampamento, né? É, que é quando eles começam... Aliás, eles não. O John começa a pensar junto com o Davos, então, vamos aproveitar que a situação tá boa e tentar atacar o quanto antes, né? E a Sansa tá claramente em oposição a isso, né? Porque ela sabe, a gente tem 2.000 selvagens, mais umas centenas de uma casa, 62 de outra. Enfim, não, claramente não é o suficiente pra encarar os Bolton de igual pra igual. E daí ela decide ir lá, ela vê um corvo e decide mandar corvos pra geral, né? Mais uma vez. Não sei se é pra geral. Pra mim, ficou implícito que foi pro Mindinho. É, pra mim também. É a única coisa que eu consigo pensar. Tipo, a única pessoa que ela mandaria... Sabe que tem homens. Exatamente, porque a Brienne já tá numa missão pra conseguir os homens do Peixe Negro, que talvez seja o nosso próximo assunto, mas vamos só concluir esse. A única saída que a Sansa conseguiria ver nesse momento seria mandar um corvo pro Mindinho e falar, ó, desculpa aí, mas acho que você vai ter que dar um help aqui pra nós. Mas uma coisa que eu tô pensando, que tá martelando na minha cabeça... É que eu acho que os Manderly é que vão ser decisivos nessa batalha. Então, porque eles falam... têm falado do nome Manderly desde o começo da sexta temporada. Sim. E no livro, eles são claramente um... Assim, é evidente a função dos Manderly no que é chamado o Grande Levante do Norte, né? E eles basicamente estão fingindo que estão do lado dos Bolton, só que na realidade eles estão como um agente... dos Stark, né? Isso nos livros, né? Exato. Mas, então, na série, o Roose fala, quando ele não tava vivo nessa temporada, saudades Roose, ele menciona que as três outras grandes casas do Norte, né, que são os Karstark, os Amber e os Manderly estão do lado deles. Os Karstark e os Amber aparecem e, tipo, já fica claro que eles, pelo menos declaradamente, estão do lado dos Bolton. Há controvérsias, mas não vamos entrar nisso agora. E os Manderly, desde então, não são citados, cara. Tipo, eles... De vez em quando aparece o nome deles e tal, mas, assim, é muito suspeito que uma casa tão grande, tão forte, esteja sendo meio escondida pelo roteiro, né, numa situação como essa. E os Manderly, o diferencial deles é que eles são uma... Eles têm um exército naval, né, cara? Sim. Eles são a casa do norte que tá meio que no litoral, né, que é capaz de navegar. É que o fato deles serem uma casa naval não vai ser muito útil na batalha por Winterfell, né? Exato. Mas enfim, fala aí. Mas é importante. Eu só tenho uma dúvida sobre esse núcleo. É, vocês que manjam mais, essas casas, elas ficam próximas? Eu sei que existe já o teletransporte, o Westeros, mas... já que, chegou essa tecnologia. Que apareceu muito, muito rápido. Eu não sei a geografia de Westeros, mas as coisas na série se movem à velocidade da história, não à velocidade de travessia. Mas eu diria que não, cara. Eu... Pelo menos na minha cabeça, se eu não me engano... Os Umber estão mais pro norte. Oh, pelo que eu lembro do mapa dos livros, era um pouco longe. É, sim. Se eu não me engano, a Ilha dos Ursos fica bem a noroeste de Westeros, tipo, sim, quase perto da muralha lá, tipo, bem no norte mesmo, uhum, e obviamente no mar. É, o acampamento dos Selvagens, se eu não me engano, tava perto de Castle Black, né? Uhum, pro Ed ter conseguido ir e voltar rapidamente. Se bem, uhum, que isso não importa mais, né? Tipo, velocidade de viagem não é mais uma questão. Se não me engano, provavelmente em alguns castelos abandonados da muralha. Que na série não se aplica porque é um acampamento, né? Mas eu acho que no livro é assim. Mas enfim, mas eu acho que eles usaram a carta do teletransporte mesmo. E essas casas estão bem espalhadas pelo norte. Que, de acordo com a própria série, é gigantesco, né? O norte é tipo uma Rússia, essencialmente. É uma grande, é uma grande expansão com alguns cantos habitados. Eu pensei nisso hoje, cara, quando eles estavam tendo diálogo sobre o Stannis ter sido vencido tanto pela neve quanto pelos Bolton. Eu pensei direto em Napoleão e Hitler tentando invadir a Rússia. O Winterfell é Stalingrado, basicamente. E como você mencionou... Falando em impossíveis aliados para os Stark... Chegamos ao cerco de Corre Rio, finalmente. Pois é. Depois de uma temporada sem... Tipo, uma temporada em que ele deveria ter aparecido e não apareceu porque o Jaime foi pra Dorne, por algum motivo. Finalmente, esse cerco, que pra mim é uma das melhores partes do quarto livro, está acontecendo. Está acontecendo e você está satisfeito com o que está acontecendo? Por enquanto, sim. Talvez a prévia do próximo episódio me deixe um pouco mais receoso. É... Porque a prévia do episódio mostra o Cersei. Mostra o Jaime sendo maluco e, tipo, declarando aquela fidelidade fervorosa a Cersei, que, tipo, que é o que tá deixando esse plot meio chato, né? Exato. É justamente o contrário do que acontece nos livros, que ele tá pouco se fudendo pra Cersei a esse ponto. Mas, exato, de qualquer forma, foi legal ver o Jaime chegar lá, o Bron reapareceu, parabéns. Continuam forçando essa história do castelo, dos quatro burros, da mulher e do filho. Cara, coitado, ele não recompensa o cara pelo trabalho feito. Tanto é que ele faz a piada, né? O Jaime vai começar a falar, os Lannisters sempre pagam suas dívidas. Ele fala, nem vem com essa, vai. You don't fucking say it. A inclusão do Bron é sempre muito boa, porque ele é sempre um cara descontraído e bravo. Ele é um coringa absurdo, né, pra essa série. Porque ele é um cara que ele pode ser inserido em todas as situações tensas, deixar elas humorísticas sem quebrar a tensão da situação. Uhum. E, tipo, ele vai bem com qualquer personagem, né? Não, vai bem com os Lannisters, né, no caso. É. Com o Jaime, com o Tyrion. Assim, mesmo o Dorne, que era o ponto baixo da quinta temporada, ele... Era o standard, era o que ficava bem naquela era. Ele era a colherzinha de açúcar em Dorne, né? Pra deixar um pouco mais tragável. Eu gostei bastante dessa cena lá do lado de Corre Rio, porque mostra como os Trey são os imbecis, né? Eles representam exatamente o que mostra no livro quando o Jaime chega lá. São os caras que ficam ameaçando de matar o Edmure, que é o herdeiro legítimo a Corre Rio, mas ele tá sob o poder dos Trey. E, enfim, o Jaime fala, meu, vocês são uns imbecis, o Blackfish, o peixe negro, não vai cair jamais nessa que vocês estão falando. E daí ele manda os caras pescarem e assume a responsabilidade do negócio, né? Sim, e exato. O diálogo dele com o Blackfish é muito legal. É uma coisa que eles têm ficado feito cada vez menos, mas é exatamente o diálogo que eles têm no livro. Sim. Eu acho que ele menciona no livro só... Na série, acho que só faltou a menção da mão dourada, que acho que o Blackfish fala uma hora. Eu só queria ver como é que tava a sua mão dourada. Mas a história... Mas, cara, todo esse diálogo, todo ele falando, cara, que ok, vocês podem matar a gente, mas vocês vão perder muito... Vai ser um fracasso, vai ser uma vitória de pirro. Vai ter uma vitória de pirro, essencialmente. Sim. Vocês vão se fuder muito pra matar a gente. Ou não, né? Porque ele fala, vocês aguentam 2 anos? E ele falou, a gente tá pronto pra segurar 2 anos aqui dentro. É. Eu só queria fazer um comentário sobre os Frey, que assim, cara, apesar deles terem sido os caras por trás do casamento... Quer dizer, eles não eram os caras por trás, eles eram os caras na frente do casamento vermelho, né? Eles eram os... Mas eu não tenho respeito nenhum por eles, porque todos eles insistem em usar aquele chapeuzinho do Chaves, cara. Qual que é daquele chapeuzinho do Chaves? Cara, é o símbolo da casa Frey, não são as gêmeas, é o chapeuzinho do Chaves. Exato. Eles são os caipiras da... aí você via a oposição da armadura muito foda do Jamie, que eu já falei no último episódio, muito da hora o design da armadura do Jamie. Aliás, uma coisa que a gente não falou é que agora toda a história do Tywin tá puto com o Jamie e tal, acabou, né? Porque agora ele é o herdeiro de Castle Rock mesmo. Sim, sim. É, tipo isso. Na série, no livro ele não é. Você não tem respeito pelos Frey, o Blackfish, cara, claramente mostrou que não tem também. Quando eles botaram uma faca na garganta do Edmure, ele ficou olhando, tá, foda-se. Não, e o... Tô nem aí. Nem o Jaime, né, cara? Então, quando eu for falar que eu vou bater na cara de alguém e você não acreditar em mim, o que acontece? Pá! Tapa na cara. Mas você falou da armadura do Jaime, realmente ela é muito estilosa. Mas a armadura do Blackfish também é muito foda, cara. Sim, parece umas escamas de peixe, né? É uma cena muito da hora. Mas eu tava falando da armadura do Jamie em oposição com aquela bosta que os Frey vestem, né? Não só o chapéu, mas sim. Um negócio preto genérico. É. Mas é realmente, pra mim foi um dos pontos altos, porque representou uma história que eu gosto bastante dos livros, e eles conseguiram adaptar bem até agora, não sei até que ponto vai isso. Uhum. E depois a gente foi pra Volantes descobrir o que tá acontecendo com a Yara e o Theon. Uhum, e você descobre que a Yara curte umas minas. É, bom pra ela. É, exato. Isso é uma coisa que não tem no livro, né? A Asha é, até onde se sabe, hétero. Sim, e ela não tem esse espírito de alguém de Dorne, né? Que gosta de pessoas de ambos os sexos e tal. Mas enfim, mas isso foi, mim... é legal que eles meio que expandiram esse... Ela sabe viver a vida. É. Tá curtindo a vida. Isso não interessa. O que interessa é que ela chama o irmão dela na chincha e fala, cara, e aí? Eu preciso de você. Ela declara que, afinal de contas, ela vai tentar fazer o que o Euron declarou que ia fazer antes do Euron, né? Que é ir atrás da Daenerys e tentar fazer um pacto com ela. Ela fala literalmente essa palavra, pacto. E ela chama o Theon na chincha e fala, e aí? Eu preciso do meu irmão. E se você continuar a ser o Fedor, você pode cortar seus pulsos aqui, que eu tô pouco me fudendo. Mas se você estiver disposto a ser meu irmão e me ajudar nesse rolê, vamos lá. Deu a impressão. Quando a cena acabou, assim, que ele concordou com ela, que é isso mesmo. Só que quando focou nele, eu fiquei em dúvida. Será que ele poderia fazer isso? Cara. Realmente cortar os pulsos? Até porque vocês mesmo já discutiram várias vezes que o Theon pode morrer em breve. Mas será que ele faria dessa forma? Eu acho que não. Não sei. Cara, eu acho que Theon e Jorah são caras que eu vejo morrendo heroicamente até o fim dessa temporada. É que o... Seria uma forma babaca, mas... A esse ponto, Theon meio que cumpriu o papel dele da história que a gente sabe, né? Então, tanto que eles inventaram esse negócio de ele ir com a Yara, porque nos livros eles estão em uma situação bem diferente. Talvez vire pra esse lado, mas nunca sabe. Eles estão um pouco assumindo o papel que o Victarion tem nos livros, sim, né? É, exatamente. Que é basicamente assim, nos livros tem um outro irmão do Balon Greyjoy, irmão do Euron Greyjoy também, que não é o cara que vence a eleição pra dirigir as Ilhas de Ferro. Ser CEO das Ilhas de Ferro. Exato. Mas ele é enviado lá pra negociar com a Daenerys e fala, olha, eu vou tentar roubar ela antes que meu irmão tente fazer isso. Exato. E é basicamente isso que eles estão tentando fazer, né? Não sei como, porque... quer dizer, a Yara aparentemente gosta de se relacionar com mulheres, mas eu não sei se essa vai ser a ideia dela Não, espero que não. Assim, e o Victor comentou durante esse diálogo dos dois que a Yara tava pedindo pro Theon voltar a ser o velho eu dele, e a gente ficou pensando se isso era realmente uma boa ideia, né? Porque antigamente, antes de virar o Rick, ele era bem babaca, né? Era um bosta, né, cara? A ideia não é ele virar o velho eu dele, né? Tipo, agora a gente sabe que ele se tornou uma pessoa mais humilde e mais sábia. Então a gente quer que ele recupere a coragem dele, mas mantendo essa humildade e sabedoria, né? E não que ele volte a ser aquele moleque chato do cacete das primeiras temporadas. E considerando o Theon das primeiras temporadas, você pode pensar que ele tava meio que numa cena de tortura, porque ele era um cara que curtia aproveitar a vida com as mulheres, né? E ele tava lá no meio e, tipo, ele não podia fazer porra nenhuma. Não é. Cara, literalmente. Com criatividade, você consegue qualquer coisa. É que ele tem poucos dedos, verdade. Tá aí um arco pro Theon. Ele vai conhecer o Varys e o Verme Cinzento e vai pegar umas dicas com eles. É, cara, discutem bastante na internet. Essos é o reduto pros eunucos. Os pobres coitados têm que ir pro leste pra encontrar o lugar deles. É um reduto pros eunucos e pro eunuca, né? De acordo com o Tyrion. Eu não sei se esse arco tem muito potencial, viu? Você acha que ele não é muito potente? É. Pois, vocês entenderam a piada com o Vitão, não comigo, obrigado. Você que tá querendo me xingar aí em casa, xingue o Evo, porque a piada foi dele, eu só traduzi. Ele levou... Eu só decodifiquei. A gente riu, então tá valendo. Eu tenho certeza que alguém vai ter um mau gosto de humor e vai rir também. É, cara. Tô aqui pra isso. E ainda, no mar, desse lado do mar estreito, tem a história da Arya, que pra mim foi um dos pontos baixos do episódio, porque foi, não fez o menor sentido. É, foi aquele negócio meio... né, que tem aparecido ultimamente. É que assim, ficou uma impressão de que a Arya podia morrer nesse episódio, mas como a gente já falou anteriormente... eles criaram tudo isso em cima da Arya. Ela ficou isolada do mundo. Se ela morrer, é tipo, pra que vocês fizeram tudo isso? Pra quê? Sério. Eu gostei que eles conseguiram deixar essa segurança bem numa linha tênue, assim, tipo, porque o golpe que ela toma é bem parecido com os golpes que, se eu não me engano, o Rob toma. O Roose também. É, tipo, são facadas na barriga bem tensas e tal. É a mulher do... eu esqueci o nome dela, a mulher do Rob. A Thalisa. A Thalisa, depois que ela é esfaqueada no bebê, saudades. É. Mas, enfim, eu não desgostei. Tipo, assim, não foi a melhor parte do episódio, porque o episódio, no geral, novamente, foi muito bom. Mas eu achei legal essa parte, achei que foi um setup legal. E só um comentário, talvez a gente fale mais disso um pouquinho depois, mas já foi confirmado pela HBO que o próximo episódio se chamará No One. Uhum. Então ele vai ser bem focado, pelo menos a gente espera que ele seja bem focado na história da Arya. Então, eu acho que eu não gostei mesmo foi a construção desse negócio, porque começou com a Arya pegando uma passagem de volta pra Westeros, aí ela tava lá de bobeira, sabendo que ela tinha uma guilda de assassinos atrás dela. É. Chega a primeira pessoa do lado dela. Oi, menina, tudo bem? A mina esfaqueia ela na barriga, deixa ela, ela se joga na água e fala, ok, foda-se. Beleza. Ela foi extremamente juvenil, porque, tipo, ela tava sozinha na ponte. As duas foram, né? É, a assassina também. Ela podia ter rasgado a garganta da mina e acabou, mas não. Bom, aí a Arya teve o reflexo dos treinamentos lá na... os treinamentos de demolidor dela e resolveu pular no meio do rio. E depois ela saiu vagando no meio de um monte de vendedor que foi encarando ela. O que essa mina sangrando tá fazendo andando aqui? É que a Arya tá protegida por uma técnica de defesa muito boa chamada roteiro, né? Que, né, os intestinos dela estão por todos os lugares a esse ponto no mundo real. Exato, aquela água lá também deve ser bem limpa. E só gostaria de levantar uma bola, a gente não tem tempo pra entrar a fundo nessa questão, mas existem muitas especulações de que, na verdade, o Jaqen tá tentando, ele tá testando a Waif tanto quanto a Arya, né? Uhum. E que, tipo, e na verdade, se você parar pra pensar... o desejo da Waif por matar a Arya não tem nada a ver com a filosofia dos Homens Sem Face, né? Porque, porque é uma rixa pessoal. É um ciúminho. Exato. É. Então, tipo, não faria sentido o Jaqen incentivar isso puramente, né? Exato. Se ele não quer deixar a Arya matar os alvos dela livremente, por que ele deixaria a Waif fazer isso? É, porque os Homens Sem Rosto, eles têm que ser impessoais, né? Justamente a ideia inteira deles é que eles não têm nada contra quem eles estão matando. Mas eles matam porque é assim que o deus deles quer. Uhum. Mas enfim, pra terminar, voltando ao que aconteceu no começo do episódio, descobrimos o que aconteceu com o Cão de Caça, depois que a Arya abandonou ele, né, inclusive. Exato. O Ian McShane encontrou ele de bobeira, morrendo. Achou que ele tinha morrido, mas aparentemente o cara é meio difícil de matar. Ele deu uma tossida, aí ele botou ele numa carroça, achou que ele ia morrer, ele não morreu. Aí ele carregou um pouquinho mais, achou que ele ia morrer e não morreu. E daí tá ele lá, com a perna meio estrupiada, quebrando um monte de madeira. É, vivendo a vida de... vida pacata dele, de... pois é. Construtor de septo. É, eu gostei do fato de que ele não tá tão mudado quanto você acreditaria que ele estaria. Uhum. Quanto você imaginaria que ele estaria. Porque no livro só fica implícito de que o Hound tá lá, né? Uhum. A gente não vê ele falando depois dessa transformação dele. O que ficaria meio implícito é que ele teria se transformado completamente, né? E eu gostei do fato de que não, ele não tá transformado completamente, ele continua sendo uma pessoa extremamente cínica, que tá questionando por que que ele tá ali, por que que ele foi ajudado, uhum. E se ele realmente precisa ficar ali, se não é melhor ele pegar um machado e sair assassinando pessoas. É, ele ainda considera a violência o jeito mais fácil de resolver os problemas. Sim. E o personagem não batizado, né, que é o que o Ian McShane faz, não aparece o nome dele, né? Ele aparece como um representante da fé, com uma estrelinha ali, a estrela de sete pontas. Mas ele é um representante da fé mais brother, né? Exato. Do que o Alto Padal, por exemplo. Não, e ele fala, por exemplo, que ele cometeu pecados e tal, mas ele reparou que violência não é a resposta pra nada. Aliás, né? Assim, por mais que eu tenha gostado desse aspecto, eu senti muita falta daquele discurso. Tudo bem que o discurso é longo, mas aquele discurso que essencialmente esse personagem faz pra Brienne, que é o negócio dos homens que quebram, né? Dos Broken Men. É, que ele fala que você segue a sua vida, você luta até o ponto, até você quebrar, e é exatamente isso que aconteceu com ele. Eles meio que fizeram isso com aquele discurso da criança e dele matar a criança e se sentir mal e tudo mais. Mas eu acho que aquele discurso escrito é genial, cara. Eu queria ver mais dele, mas, né, fazer o quê? A adaptação ficou boa, né? Sim, na minha opinião. É, foi legal. E aí, essencialmente, o que acontece é que chegam membros da Irmandade Sem Bandeiras que começam a ameaçar a comunidade deles lá, o Round. E o Ian McShane tem uma discussãozinha, tal, não sei o quê. E quando o Round vai ver, todos foram assassinados pela Irmandade Sem Bandeiras. E o Round pega um machado que ele tava usando pra cortar lenha pacificamente. E ele volta a ser o Exterminador do Futuro. Exatamente. Mas eu só queria destacar que, pelo menos na minha opinião, esse arco que foi apresentado do Round nesse episódio joga pelo menos, talvez não um banho, mas joga um copinho de água fria na teoria do Clegane Bowl, né? Porque a teoria diz que, assim, os dois irmãos se enfrentariam porque o Round estaria transformado e estaria sujeito aos membros da fé do Sete. Sim. E agora, tipo, todo mundo que conectaria ele a esse contexto foi assassinado e ele voltou. Que dá a entender que ele vai voltar a ser um assassino como ele era antigamente. É. Fica a dúvida se ele assimilou o que o cara que ele conheceu, que salvou a vida dele, enfim, se fez sentido pro Round, mas como o cara morreu e era justamente o que o Round estava falando, né, que precisa se defender, atacar e tal, eu acho que não, acho que vai mais nessa linha do que você falou, né, Vitão? Gente sabe que no próximo episódio já vai ter um momento dele conflitando com alguém. Aliás, um bônus para leitores do livro, vocês perceberam que o cara da Irmandade tinha uma capa de limão, cor de limão, né? Ah, o limão. Lemon Cloak, acho que é capa de limão aqui. Ele é um gigante, um cara gigante que usa uma capa cor de limão. Uhum. E ele é um dos membros da Irmandade Sem Bandeiras. É um dos caras que você conhece. Porque a Irmandade Sem Bandeiras é basicamente o bando do Robin Hood. Só que meio porra louca. É, mas eu gostei do fato de que dessa vez eles foram apresentados como os vilões, né? Porque no primeiro encontro do Round com a Irmandade Sem Bandeiras, óbvio que é tudo muito cinza e tal, não sei o quê, mas a Irmandade Sem Bandeiras é apresentado como os caras que, pelo menos, eles têm um senso um pouquinho mais claro de justiça, né? E dessa vez o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Mas na série já tava meio implícito que diferente dos livros, já tava meio implícito que a Irmandade era mais babaca do que se esperava. Porque eles essencialmente vendem o Gendry pra Melisandre na terceira temporada. Sim. Tanto que a Arya fica puta e jura de morte o Thoros e o... Beric. O Thoros e o Beric. Então, e a Mulher Vermelha também. A Mulher Vermelha e a Melisandre. E assim, aí do pulo desse lado pro outro já faz mais sentido. Inclusive, vocês acham, já que a gente tinha mencionado isso até antes, vocês acham que a Irmandade aparecer mais babaca ainda, no caso do livro, no caso da série, dá mais fogo pro negócio da Stoneheart? Eu acho. Cara, eu não sei. Eu tô cada vez mais me distanciando dessa ideia. Mas eu acho que ainda seguem firmes as possibilidades disso acontecer. E muito provavelmente na próxima aparição do Round, que eu acho que o Round vai ele vai encarar de alguma forma a Irmandade em algum momento. Não sei como vai ser o contexto disso, porque a gente realmente não sabe como que é, como seria nos livros, né? Mas... Eu acho que falando disso, a gente já pode pular para uma análise temática um pouco mais geral. Eu acho que eles trazerem de volta a Lady Stoneheart agora, tipo, vão ficar muitas voltas, né? Tipo, essa temporada o Jon já voltou, o Benjen voltou, agora o Round voltou, o Rickon voltou. Aí, tipo, eu tava começando a ficar meio desconfortável com essa temporada porque tava acontecendo muita coisa um pouco romantizada demais. Eu gostei desse episódio porque ele jogou um pouco mais de lenha na fogueira, ele deixou, voltou a deixar a coisa mais interessante. Eu tava começando a perder um pouquinho do interesse porque tava parecendo tudo meio óbvio demais. É, eu gostei desse episódio porque ele mostrou a comitiva ali do Davos, da Sansa e do Jon tendo bons resultados, mas também fracassando em parte. Enfim, eu achei esse episódio mais cinza de uma forma geral e isso me agradou. O título do episódio é The Broken Man, né? E Broken Man basicamente quer dizer são os homens que foram quebrados ou que perderam as forças, né? E você pode apontar vários personagens e momentos nesse episódio especificamente, como é normal, né? O título do episódio geralmente se refere a várias coisas que acontecem durante ele. Um deles é o Hound, né, que não é mais o mesmo, tá com problema na perna, quase morreu, foi revivido. Outro deles é o Theon, que a Yara tá querendo que ele volte a ser quem ele era antes, mas ele nunca mais vai ser, porque ele foi quebrado pelo Ramsay. E outro, que eu acho que dá pra apontar e não é um óbvio, talvez, é o Glover, né? O Glover, ele era um aliado dos Stark, mas tudo que ele acreditava meio que se desmanchou diante dele. Então ele acabou apoiando uns caras que são os fascínoras, e enfim... Eu pensei no Edmure também, coitado. É, o Edmure claramente, né? Um que não é, definitivamente, é o Blackfish, que tá ali firme e forte. Poderia argumentar também, aí talvez estejam indo um pouquinho longe demais, mas broken também é um termo usado pra domado também, né? Quando você fala de um animal que foi domado, um cavalo domado. E você poderia pensar nisso falando sobre o Jaime com relação a Cersei, né? Porque ele tava começando a sair pela tangente, criando mais um senso de identidade própria e nesse episódio, e nesse arco, a gente tá vendo ele voltar a ser o que ele era no começo, né? Infelizmente. Espero que, nesse caso, se afaste um pouco disso, porque é chato comparar as coisas no livro da série, mas o Jaime, no circo de Corril, ele tem todo um aspecto que ele tem que valorizar, ele tem que cumprir, ele quer cumprir os votos dele com a Catelyn, ele não quer que nenhum Tully morra, ele não quer que nada aconteça, ele quer ser uma pessoa melhor, mas eu acho que isso não tá acontecendo na série, a julgar pelas prévias. Pelo episódio de hoje, o diálogo dele com Blackfish, ele fala que ele não quer matar ninguém, ele quer terminar aquilo de uma maneira pacífica e tal, mas do jeito que as coisas estão progredindo, não parece que vai ter esse final, né? Exato. Porque ele tem todo o negócio de ele não pode levantar armas contra o Tully. E no livro ele quer que tudo isso dê certo, mas ele sabe que ele não tem essa moral, ele não tem uma fama de um cara muito leal. Então o legal do Cerco de Rivera no livro é que ele tenta fazer isso funcionar a favor dele pra que dê tudo certo e que ninguém morra e que ele ainda seja reconhecido como o que ele é. Mas... ao julgar pelas pernas, que ele falou que não importa se todos os Tully morram, eu acho que não é o caminho que eles estão seguindo pra série. Então, eu gostei do episódio, achei um bom episódio. Pra mim, o ponto alto realmente foi a visita da Sansa, o Jon e Davos pra casa da Mormont. Especialmente pela Lyanna, claro, como eu falei. Mas, como a gente tava conversando aqui antes, não aconteceu muita coisa. O Rod tava falando que foram diálogos bons. Mas acontecer mesmo não aconteceu. Foi um episódio mais de transição. Mas só falando uma coisa que o Victor disse. Eu acho que agora as coisas vão começar a acontecer mesmo. Os produtores, eles deram uma entrevista falando que depois dessa temporada tem mais 13 horas de série. E como confirmaram que a próxima temporada vai ter 7, o Jack Bender, o diretor dos últimos dois episódios, disse numa entrevista que serão 7. Eu acho que as coisas têm que começar a andar mesmo. A partir de agora. É uma reta final, são 13 mais 3 dessa, mais 16 episódios até o final. Não resta muito tempo pra Game of Thrones até a gente saber o que vai rolar no final, né? Tem pois dois anos. Não restam muitos episódios, mas resta muito tempo. Mas é uma informação importante que, assim, esses dois episódios, esse de hoje e o da semana passada, foram os dois mais curtos da temporada. Se eu não me engano, o da semana passada teve 52 minutos, o de hoje teve 51. E tá previsto que os próximos três vão ser bem mais longos. Eles vão bater em 59, 60 minutos. E tá previsto que o último episódio da temporada tenha 69 minutos. Nossa. Que é é uma marca histórica pra série. Vai ser o episódio mais longo da série até então. Uhum. Então, eu acho que, sim, até o momento a gente teve um pouco de setup, mas a partir do episódio que vem, muita coisa vai começar a acontecer. Espera-se. Ou não. É isso. Mas é, querem fechar com quem ganhou, com quem perdeu? Uma versão express disso daí, vai. É. Pra mim, a Marjorie venceu. Quem saiu derrotado, na minha opinião, eu acho que foi a Sansa, que ela meio que teve que se rebaixar um pouquinho hoje. Acho que quem ganhou hoje foi o Sandor, por estar vivo. Tá de parabéns, mesmo perdendo toda a galera que tem toda a casa dele, tá? Ganhou um povinho novo e se fudeu. E o McShane apareceu por um episódio. Quem perdeu foi o Jaime, de novo. Não consegue, o cara não consegue, cara. Não tá dando certo. Acho que quem ganhou foi a Marge e Blackfish, talvez. E quem perdeu foi a Arya. Tomou um monte de facada na barriga. Como é que ela não perdeu? Eu pensei nela também. Ela tá lá. Eu acho que... Então, eu vou com Evo. Acho que a Arya foi a perdedora. Mas acho que esse episódio de hoje foi bem cinza. Não teve nenhum vencedor, claro. Né? Como a gente falou, foi bastante setup. Mas então eu vou dar meu voto de vencedor pro roteiro, que foi muito bom. Antes de partir, eu gostaria de agradecer a nossa colega de faculdade e repórter do Sport TV, Lívia Laranjeira. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, Lívia. Se você quiser um agradecimento como a Lívia, por favor, fale com a gente pelo Facebook, facebook.com/nerdman.br ou Twitter, @nerdman_br. Disclaimer importantíssimo. Semana que vem o Nando vai vir com um pouquinho de atraso, tá? A gente já tá previsto no nosso calendário que no próximo domingo a gente não vai conseguir se reunir pra gravar, mas vai ter Nando, a gente vai assistir o episódio, vai analisar, deve chegar pra vocês na segunda ou na terça-feira, vai tá lá bem feitinho, como sempre. E eu não estarei aqui porque eu vou estar em outro país cobrindo outras coisas. Jogando videogame. Mas enfim. Ficamos por aqui, eu sou o Vitor Ferreira. Sou o Marcos Matti. Evo. Eu sou o Rodrigo Trindade. E eu fui Vitor Camilo. Muito obrigado. Tchau, tchau.